louça mesmo, mal, porque, ó, tirou as postas firme, hein, Mitinho? Ó, mó música de padaria, ó, louco, mano. No chão, desacredita dos pivete que é correria, dando rajada de matraca, zóio de bacia, nas fita louca, parceirinho, desacredita não, a firma é forte, na sequência só os esparradão, então liga o gore, o MT pra nós ver de qual é, Caio foi louça, espatifou, ninguém aqui é Zé. Cena de mil graus, como eu disse no passado, vacilou ali, foi mal. Vai vendo só como é que é cabuloso. Os polícia invade tudo, matos do tem estrondoroso. Caio foi louça, na quebrada é bem pior. São emitidas ruas, na quebrada em dó maior. Cena de mil graus, porte ilegal, aí. Caio foi louça e paulista, coisa e tal. Se depois, se depois, se depois pros mosca. Caio foi louça. Caio foi louça.